Nacional, uma emissora EBC. Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque. E você pode participar. A partir de agora, ligue para cá. Tema Livre, com Luiz Augusto Golo. Muito bom dia, está entrando no ar o Tema Livre de hoje. Nós vamos tratar das comunidades quilombolas aqui no estado do Rio de Janeiro, por extensão também no Brasil. E eu vou começar com a informação de que os, 80 mil famílias de quilombolas no cadastro único divulgado pelo governo federal, 74% dessas famílias vive em situação de extrema pobreza. A página do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, popularmente conhecido como INCRA, na internet, diz que as comunidades quilombolas são grupos étnicos predominantemente constituídos pela população negra rural ou urbana, que se autodefinem a partir das relações com a terra, o parentesco, o território, a ancestralidade, as tradições e práticas culturais próprias. Estima-se que em todo o país existam mais de 3 mil comunidades quilombolas. O decreto 4.887 de 2003 regulamenta o procedimento para identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos, de que trata o artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. A partir do decreto 4.883, também de 2003, ficou transferida do Ministério da Cultura para o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, a competência para a delimitação das terras dos remanescentes das comunidades dos quilombos, bem como a determinação de suas demarcações e titulações. Apenas 207 dessas comunidades são tituladas, num total de mais de 2.190, ou seja, menos de 10% do total. Nós vamos tratar desse e de outros temas, como o que eu falei no início do programa, da extrema pobreza em que vive a maioria dos quilombolas, com o Leandro Pires Conte Guimarães, que é superintendente regional substituto do INCRA aqui no Rio de Janeiro, a Ana Gualberto, que é editora do Observatório Quilombola Coinonia, que é uma entidade ecumênica composta por pessoas de diferentes tradições religiosas e que presta serviços e estabelece alianças com a população negra organizada em comunidades urbanas e rurais. O Coinonia está presente no Rio de Janeiro também, e eu vou falar com ela agora ao telefone. Bom dia, Ana. Bom dia. Boa, Ana, como é que você recebe essa informação? Como é que você traduz para nós essa situação, essa realidade que eu falei aqui no início do programa? Primeiro, acho que é importante a gente contextualizar que essas comunidades remanescentes de quilombo, né, que estão nesse processo tanto de luta pelos seus territórios quanto pela garantia dos seus direitos, ela é uma população que ela é oriunda das pessoas que foram escravizadas no Brasil e que vivem e continuaram vivendo à margem da sociedade, mesmo com todos os processos de inclusão e de tentativa de inserção de grande parte da população numa vida mais integrada com o poder público e com o que o governo vem oferecendo. Essas comunidades, elas estão localizadas, a sua grande maioria, uma maioria muito, muito significativa nas áreas rurais, e são pessoas que viveram há muito, desde o período da escravidão no Brasil, à margem da sociedade e muitas vezes invisível para o poder público. Então, com a Constituição de 88, se pontua na nossa lei maior a necessidade de regularizar esses territórios ocupados por essas populações e se começa a investigar quem são essas populações. Então, inicialmente, esse termo remanescente de quilombo, ele não existe, ele passa a existir a partir da Constituição de 88. Isso traz, tanto para as comunidades quanto para quem trabalha com essa população, uma realidade que é quem são essas comunidades, quem são esses quilombolas. Então, a gente também tem um processo de identificação desses grupos. Por isso que é um grupo que ainda está crescendo, né? Então, a gente, hoje em dia, você tem vários números, você tem vários chutes pelos números do governo. Na Fundação Cultural Palmares, que faz a identificação inicial desses grupos, você tem de 1.802 certidões emitidas, né, de comunidades identificadas e certificadas, e você tem um grande número de comunidades que ainda estão em estudo, em processo de identificação, quer dizer, que ela passe a existir para o governo quanto comunidade remanescente de quilombo. Nós estamos percebendo agora, esses dias, uma situação de conflito referente também à terra e à propriedade com a titulação da terra lá em Mato Grosso com uma questão indígena. E se a questão indígena, que é muito mais antiga, ainda não se resolveu, essa questão que foi definida a partir da Constituição de 88, dos quilombolas, é uma situação até recente em comparação com a situação dos índios, não é não? Concordo. É uma situação recente e que também traz uma grande preocupação. Porque mesmo sem estar sendo vinculado na grande mídia, existem muitos conflitos nas áreas quilombolas. Né? Quando se chega num processo de iniciar a produção do RTID, né, que é a etapa do processo de titulação do território, existem muitos conflitos nas áreas rurais. Você está pegando uma área que inicialmente era expropriada por grandes fazendeiros ou médios fazendeiros e que muitas vezes estão em áreas muito bonitas, onde tem vários interesses imobiliários e que estão ali com populações extremamente pobres, extremamente carentes, que vivem até hoje prestando serviços a esses proprietários e que, de repente, têm a possibilidade de regularizar essa terra, de passar que essa terra seja definitivamente para essa comunidade. Isso tira essa terra da mão, tanto dos latifundiários, quanto do pessoal da especulação imobiliária. E isso traz, no campo, nas áreas quilombolas, extremos conflitos também. Então, ao mesmo tempo que está acontecendo essa questão dos índios, isso também reverbera na questão quilombola. Porque no próprio Mato Grosso já tiveram vários conflitos, na comunidade de Mata Cavalo, é uma que eu posso enumerar, com proprietários também em áreas quilombolas, embora isso não tenha sido visibilizado na grande mídia. Sim. Ô Ana, essa é Ana Gualberto, editora do Observatório Quilombola do Coinonia, que é uma entidade ecumênica composta por pessoas de diferentes tradições religiosas, trabalha com essa realidade dos quilombolas em todo o país. Eu vou pedir a você, Ana, que aguarde na linha aqui, porque eu vou puxar o assunto. Vamos centrar o foco agora aqui no Rio de Janeiro com o Leandro Pires Conte Guimarães, que é o superintendente regional substituto do INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, que eu acabei de ler aqui na própria página do INCRA, é o responsável, por delegação, até passou do Ministério da Cultura para o INCRA, essa questão da titularização e regulamentação das comunidades quilombolas. Como é que está essa situação, hein, Leandro? Bom dia. Atualmente no Rio de Janeiro, a situação ela se encontra de maneira progressivamente melhor, né? Nós temos empreendido vários esforços na tarefa de melhorar o nosso atendimento à população quilombola, dar maior celeridade aos processos e constituir um corpo técnico especializado a lidar com essa questão de delimitar, reconhecer e titular as comunidades quilombolas. Infelizmente, a velocidade da autarquia ela não é igual à velocidade desejada pelas comunidades quilombolas. Nós sabemos que o procedimento é complexo, é longo e nós estamos sujeitos ao contraditório e à ampla defesa. Ou seja, todas as pessoas que se julgarem interessadas no processo de titulação de comunidade quilombola têm o direito de intervir e atuar nesse processo, sejam eles proprietários de imóveis rurais ou urbanos afetados ou não. Então isso derrama sobre o INCRA uma responsabilidade muito grande, porque a resposta que o INCRA dá não é só para a comunidade quilombola que anseia pelo título e a segurança jurídica da terra. Ela também é para o cidadão, que em qualquer momento, entendendo que aquele processo que é público não se adequa, não se coaduna com a legislação brasileira, ele intervém e nessas intervenções nós somos forçados a atuar. Muitas vezes mediando conflitos, muitas vezes dirimindo conflitos e muitas vezes simplesmente esclarecendo à população em geral o que é um quilombola, o que é uma comunidade quilombola, o que significa para um prefeito ter uma comunidade quilombola titulada em seu município, o que significa para os cidadãos daquele município terem uma comunidade quilombola titulada naquele município. Todo esse trabalho de esclarecimento, persuasão, convencimento e de legitimação territorial dessa comunidade é o INCRA que faz. É pelo que você falou, Leandro, existe sempre uma situação de rejeição a essa comunidade quilombola quando você começa o processo de regularização. Por enquanto, enquanto não há uma titularização, não há nada disso, titulação da terra, nada disso, essa comunidade quilombola ela é tolerada, digamos assim. Mas a partir do momento em que você organiza e que você reconhece o direito, parece que há uma resistência, que você falou, um trabalho de persuasão, um trabalho de junto ao município, às autoridades locais, essa coisa toda. É isso mesmo? Na verdade, não é uma resistência. Na verdade, é um desconhecimento. Por quê? Porque aquele grupo social, enquanto ele não se auto-reconhece como quilombola, enquanto ele não persegue o seu direito de ser titulado, ele é ignorado. Ele é só mais um conjunto social marginalizado que reside numa determinada localidade. É por isso exatamente que aqui nessa página do INCRA, que eu li aqui na internet, diz que as comunidades quilombolas, elas se autodefinem a partir das relações com a terra, o parentesco, território, ancestralidade, etc. Ô Ana Gualberto, você que... Como é que está a situação no Rio de Janeiro? Você tem informações mais específicas que possa acrescentar a isso aí? Inclusive a essa questão do auto-reconhecimento dos quilombolas, da sua condição? Então, eu acho que há uma resistência, sim. Há o desconhecimento, com certeza, mas há uma resistência, porque nosso país, embora a gente tenha negado isso durante muito tempo, nós somos um país extremamente racista. E tudo, quando a gente começa a dizer que há uma exclusão pela questão étnico-racial, há uma leitura do senso comum da sociedade de que isso é, na verdade, uma questão social e não racial. E a gente sabe muito bem, eu acho que eu não preciso ficar falando muito sobre isso, mas que a população negra ela foi excluída de possibilidades de inclusão na sociedade brasileira desde de quando termina a escravidão e não há um processo de entrada concreta dessa população junto com a sociedade, né, uma integração real com a sociedade. No Rio de Janeiro a gente tem... Desde a nossa Constituição de 88, a gente tem dois territórios quilombolas titulados, né? E isso, para mim, é um número muito ruim. A gente tem situações de conflito graves, conflitos sérios. Tem Santana, que está lutando há muito tempo e que tem históricos de até de ameaça de morte, que é uma comunidade localizada em Coatis. A gente tem Arrasa, em Búzios, que é uma comunidade que também está lutando desde a década de 90 e que vem perdendo territórios, áreas que estavam antes em posse da comunidade, hoje estão na posse de resorts e de grandes empreendimentos, e que isso é uma situação que só está agravando o abismo que a comunidade está vivendo. Imagina uma comunidade quilombola em Búzios, uma área extremamente cara no Rio de Janeiro, é onde a gente tem inúmeros turistas, a questão hoteleira só crescendo, enfim. É uma situação de conflito e de resistência também. Embora haja todo esse processo da falta de conhecimento, acho também que isso é pautado pelo racismo que o Brasil vive. Mas eu acredito que a gente precisa de um investimento muito grande na formação do senso comum, da compreensão do que é essa comunidade quilombola. Porque hoje em dia, ainda quando a gente diz que existem comunidades quilombolas, as pessoas falam que isso é uma besteira, que na verdade, se a gente for falar isso, todo negro é quilombola. E a identidade quilombola ela é uma identidade pautada no coletivo. Para ser um quilombola, você precisa ser parte de uma comunidade. E isso não é uma questão que sou eu que defino. É uma questão que esse coletivo define. A partir da sua história, a partir da sua vivência, da sua relação com o seu território, que não é uma relação com terra, que é bem diferente. Terra, a gente mede e vai para um outro lugar. Território é um território onde tem um uso específico, onde tem áreas de uso coletivo, e que aquele território é o lugar dessa comunidade, onde ela não quer sair dali e ir para um outro espaço. Então, essa relação é que traz esse processo também de compreensão dessa auto-identificação, que foi uma grande conquista do movimento quilombola, que discute já com o governo Lula a mudança no processo de identificação dessas comunidades, que anteriormente era feito apenas por um antropólogo e pela comprovação de uso anterior do território há 100 anos atrás, né, do decreto do Fernando Henrique para trás, datando 100 anos no período da... no período ainda da escravidão. Então, tem todo um processo que é extremamente complexo e que é totalmente ignorado. E que, para algumas pessoas que são contra os direitos quilombolas, dizem é um bando de negros que não querem, que querem terra de graça, querem que o governo garanta, garanta melhores condições de vida. E são populações que têm um histórico, que têm uma vivência e que têm uma contribuição para a sociedade a trazer... com esse modo de vida tradicional, com uma outra forma de olhar o mundo, com uma outra relação com o ambiente. É. E acho que é isso que a gente precisa da visibilidade. É isso que a gente precisa fazer com que as pessoas, a sociedade no geral, conheça. E acho que o processo educativo, ele também tem que ser pautado nas escolas. Então, eu gostaria muito, né, de aproveitar esse espaço, que é um espaço onde as pessoas estão ouvindo, que as pessoas procurem informações, porque existem. Mas eu sei que isso não é suficiente. A gente precisa pautar isso na grande mídia, a gente precisa pautar isso nas escolas, a gente precisa que esses jovens, esses adolescentes, essas crianças conheçam essa história do Rio de Janeiro, que ainda é invisibilizada. Agora, pelo que você fala, Ana, você fez um belo discurso aí, bastante abrangente. A sociedade não vê... na verdade, a sociedade tem uma ótica semelhante à questão indígena com relação ao quilombola. Vai dar terra para o índio, esses caras não produzem nada, vai dar terra para esse bando de negros que são descendentes de africanos, só porque eles são descendentes de escravos e são remanescentes de quilombos, que história é essa? E essa terra é uma terra rica, produtiva, esse tipo de argumento que não resiste. Agora, você falou no início da sua intervenção sobre a questão racial que é subjacente a toda essa discussão e é estrutural na sociedade brasileira. E os dados que nós temos aqui do início, que eu falei no início do programa, que 74% das 80 mil famílias quilombolas cadastradas pelo governo federal estão em situação de extrema pobreza, o que mostra que há uma marginalização ou, na verdade, não houve ainda uma inserção no mercado de trabalho, no mercado, no ensino regular, em resumo, na vida da sociedade dita sociedade branca, que não existe também, mas é que é essa ficção onde nós vivemos, né, Mauana? Exatamente. Então, essa leitura dos números, ela já diz tudo. Embora, para algumas pessoas, elas vão dizer que isso é uma questão social e não racial. Ignora o fato dessas 74% dessas famílias serem famílias negras. Né? Isso não é à toa. É quando a gente anda também nas áreas urbanas e a gente vê a quantidade da população de rua, né, e as pessoas que estão em subempregos, que há uma maioria absoluta negra, isso não é à toa. Isso é por um processo histórico que o Brasil, né, viveu e continua vivendo. Claro que a gente tem avanços hoje, quando a gente discute todas as ações de reparação e todo esse processo também da valorização da identidade negra e desse histórico e da contribuição do negro para com o Brasil. Mas a gente ainda está muito longe de alcançar uma inserção dessas populações. Não é que todas as famílias quilombolas precisam sair, vão sair do campo para trabalhar. Muito pelo contrário, o que precisa é que essas famílias elas sejam instrumentalizadas a continuar a manter o seu modo de vida, a continuar produzindo ou para melhorar sua produção, porque a maioria dessas comunidades ocupava um território e que esse território foi perdido. Então, as áreas de plantio, as áreas de mata de preservação foram perdidas também. Retomar esse território quilombola é dar para essas comunidades uma possibilidade de viver a partir da terra. A gente sabe muito bem que quem sustenta a mesa do brasileiro é a agricultura familiar, são os pequenos agricultores que produzem muito mais que o agronegócio, que vai tudo para fora. Essas famílias têm o hábito, né, têm a prática de roças, de plantios, né, plantios que alimentam as cidades onde elas estão inseridas. Então, se há uma garantia desse território quilombola, com certeza há uma melhoria, tanto na qualidade de vida dessas comunidades, quanto da sociedade que está em torno dela. Então, há uma contribuição muito significativa que essas comunidades podem trazer. Certo. Mas a gente tem que parar de naturalizar as relações, como, olhar como se tudo fosse social. O Brasil não é um país racista, é um país de negros, índios e brancos. Nós somos um país misto, sim, mas que ainda assim a população negra, embora não haja uma definição racial do que seja negro, ela é uma definição social, onde a sociedade sabe muito bem dizer quem é o negro e quem é o branco. Uhum. Quem tem privilégio e quem não tem privilégio. É quem tem mais acesso e quem tem menos acesso. E isso, infelizmente, ainda é pautado pela quantidade de melanina que a gente tem no corpo e pelas funções negroides que a gente tem também no nosso corpo. É verdade. Ô, Leandro, a Ana falou uma coisa muito interessante, citou dois exemplos de comunidades de quatis em Búzios, que são áreas valorizadas, uma por questão industrial, até uma grande montadora que está ali do lado, né, em Porto Real, que montadora de automóveis, e outra que é Búzios, que é uma área turística bastante explorada no setor imobiliário também. Mas nós temos aqui na cidade do Rio de Janeiro, na Lagoa Rodrigo de Freitas, um quilombo urbano, que é o Quilombo Sacopan, que também enfrenta problemas que se enquadram exatamente nesse cenário de preconceito racial, nesse cenário ao qual a Ana vem se referindo primordialmente. Como é que você vê essa questão e como é que o INCRA encara essa questão? Infelizmente, nós somos forçados a lidar e, enquanto Estado, nós lidamos da melhor forma possível no sentido de dirimir conflitos. E esses conflitos, eles envolvem o preconceito de raça. Seria tolice negar que o Brasil vive em perfeita harmonia e que todos nós damos as mãos e sentamos na fogueira cantando Kumbaya, Senhor. Muito pelo contrário. Acho que o exemplo do Mato Grosso do Sul, ele é emblemático, porque mostra como o nosso tecido social está dilacerado em torno da questão da propriedade da terra, tá? E esse dilaceramento, ele não está lá longe no Mato Grosso do Sul, para quem mora em Ipanema, para quem mora no Leblon. Ele está aqui do lado, na Lagoa Rodrigo de Freitas. Atualmente, a comunidade quilombola do Sacopan enfrenta, sim, resistência do seu entorno. Tá? O entorno tem uma dificuldade tremenda de entender o que é uma comunidade, querer entender o que é uma comunidade quilombola e de aceitar a presença dessa comunidade. Infelizmente, a autarquia entende que esse é um fato consumado. A comunidade existe, ela será titulada, tá? E que todas as medidas que são tomadas pelo entorno no sentido de tolir a liberdade dessa comunidade, tolir esses cidadãos do seu direito constitucional à terra, vão ser refutados. Só que isso, infelizmente, atrasa o processo. Aí eu queria resgatar o que você falou no início, que é o seguinte: a situação das comunidades quilombolas no Brasil em geral, em relação à pobreza rural. É um fato. A ausência da titularidade da terra ajuda a perpetuar essa pobreza. O trabalho da autarquia é no sentido de reverter isso, garantir o título a essa comunidade. Através desse título, um dos grandes motes da política é o quê? Segurança jurídica na propriedade da terra, vai impulsionar economicamente essas comunidades e vai garantir a reprodução cultural dessa comunidade, tanto quanto a sua reprodução física. O problema é que, infelizmente, a autarquia, ela luta nessa batalha junto com as comunidades quilombolas e muitas vezes contra interesses econômicos poderosíssimos. É o caso da Lagoa, né? Aí, né? Caso da Lagoa Rodrigo de Freitas, no quilombo Sacopan, caso do quilombo da Rasa, em Búzios, que a especulação imobiliária é um fato. Em Búzios, ela é um fato exponencialmente aumentado. E nós trabalhamos no sentido de viabilizar a comunidade para que ela possa ter o seu direito à terra garantido. Agora, infelizmente, dentro do aparelho do Estado, essa batalha ela é lutada pelo INCRA sozinho. Uhum. Fora do aparelho do Estado, são só os movimentos sociais ligados à luta quilombola que lutam essa batalha. Certo, Leandro, eu vou pedir agora aqui essa situação da inserção do negro, não só na questão fundiária, mas na sociedade como um todo, é tão flagrante que até aqui, no tema livre, os representantes dos negros chegaram com meia hora de atraso. E o Damião, Braga dos Santos, que é coordenador nacional da Frente Nacional de Defesa dos Territórios Quilombolas e é presidente do Conselho Diretor da Associação da Comunidade Remanescente do Quilombo Pedra do Sal, que fica aqui na zona portuária do Rio, está dentro desse projeto do Porto Maravilha, que é maravilha para uns, para outros nem tanto, né? E o Marcos Romão, que é sociólogo também, está no Condedine, né, Romão, agora, né? Eu estou no CEPIR de Niterói, na Coordenação de Igualdade Racial de Niterói. Então, legal. Por isso levei tanto tempo para chegar aqui, meu querido. Vê a nado. Da próxima vez eu vou vir a nado, vou treinar. Mas, o Romão, eu gostaria, o Romão da minha, sociólogo, viveu longos anos na Europa, muito tempo, e está voltando ao Brasil há praticamente 2 anos, chegando aqui e retomando os contatos, mas é uma militância antiga. Romão, eu queria que você entrasse nessa discussão a partir exatamente da questão do Quilombo do Sacopan, que eu sei que você acompanha bem de perto ali do Quilombo da Lagoa Rodrigo de Freitas ali. Eu creio que já são 2 anos que nós acompanhamos esse processo aqui, inclusive através aqui do Tema Livre, através aqui da Rádio Nacional. E a evolução dessa discussão é muito boa, porque hoje está falando exatamente de uma questão muito crucial, que é, além da questão fundiária, além da questão econômica, é o racismo. É uma coisa concreta o fato do Quilombo do Sacopan, até o momento, não ter conseguido a sua legalização, a sua titularização, principalmente por conta do racismo. Hoje, por exemplo, Luiz Sacopan poderia estar aqui, mas não está, porque ele está há 15 dias com pneumonia, o homem tem mais de 70 anos, exatamente porque ele já não aguenta mais, a Luiz Sacopan é o líder do Quilombo da Sacopan, da comunidade. Que já esteve conosco aqui. Já esteve conosco várias vezes. Exatamente. E ele já não aguenta mais tantos processos, a cada mês aparece um processo. E a questão do Sacopan é mais grave porque foi parar na justiça e por iniciativa até da própria justiça, de membros do judiciário que são vizinhos. Exatamente. Ali à área do Quilombo. E né? Que é muito parecido com o campo, é parecidíssimo com o campo em que um pequeno coronel de campo, né, porque se diz assim, um pequeno senhor de fazenda, que também tem um filho que é juiz, que manda em tudo. Aqui no Sacopan é praticamente a mesma coisa, é um desembargador que toma conta praticamente do sistema judiciário em relação ao Sacopan. E desde que eles conseguiram, no ano passado, que a Câmara de Vereadores reconhecessem que eles são uma área especial de proteção cultural, desde este momento, a cada 20, 30 dias, existe uma medida judicial contra eles. Uhum. Inclusive com perseguições, tipo na semana passada, por isso ele ficou doente, mais uma vez a administração regional daquela área da Lagoa multou o Quilombo do Sacopan por eles estarem com 3 sacos de pedra sem fazer nenhuma obra dentro do quintal. Sim, entrou uma pessoa lá, porque eles têm, no momento, eles são vigiados 24 horas por dia, porque são 3 câmeras que esse juiz colocou do prédio dele para dentro da casa das pessoas. É mais uma violação da privacidade das pessoas. Então, qualquer pessoa que entre lá, qualquer movimento é multado. Então, R$6.000 por mês para famílias que... para uma comunidade de quilombola, aliás, isso aí é R$6.000 para qualquer um, independentemente de ser remanescente de quilombo, essas coisas. Eu queria chamar a participação. Ana, você segura na linha aí que eu vou chamar a participação do Damião. Ô, Damião, você é lá daqui do Quilombo Pedra do Sal, que fica aqui na zona portuária, e as escavações com a revelação do cemitério dos Pretos Novos, em resumo, toda essa ancestralidade escrava africana que foi revelada e tem sido revelada, conferiu um status diferente ao Quilombo Pedra do Sal ali, da Pedra do Sal, ou está na mesma situação, vocês também lutam com a mesma dificuldade? Como é que está a situação de vocês? Primeiramente, bom dia. Bom dia. Eu gostaria aqui primeiro de fazer uma saudação aqui aos mais novos, aos mais velhos, aos orixás, aos inquices e aos vodunces. Após essa, eu não considero como descoberta, né? Porque aquilo ali já, ela sempre existiu, na verdade, sempre esteve ali, né? E O que aconteceu foi que dentro desse processo das escavações do Porto Maravilha, das intervenções do Porto Maravilha, isso veio à tona, né? A questão do Cais do Valongo já vinha sendo levantada por nós há muito tempo, não é uma coisa que veio de agora, né? E a prefeitura, na verdade, ela só se manifesta em relação àquele espaço porque houve uma grande mobilização internacional. A questão apareceu a BBC e outros veículos de comunicação. Só aí, na verdade, que a prefeitura, não só a prefeitura, mas também o governo do estado e o governo federal, se manifestam naquele momento. Mas enfim, há uma diferença do Quilombo do Sol por causa dessa situação, dessa localização topográfica do campo do Quilombo do Sol? Olha, na verdade, o Cais do Valongo, ele estaria dentro do território do Quilombo Piara do Sal. Certo. Tá certo? Hoje você tem um território que está em processo de titulação, né? Que é esse que foi publicado pelo INCRA em 2010, e tem o território que a comunidade entende como seu, que no caso é bem maior do que isso. Então, essa área do Cais do Valongo estaria dentro desse território, que iria da Praça Mauá até as imediações do Caju. Sim. Agora, não há qualquer tipo de privilégio por vocês estarem nessa área do circuito da herança africana, na verdade, porque a questão do cemitério dos Pretos Novos, a questão isso aí, eu sei que todo mundo sabe, o mundo já sabia, a antropologia já sabia disso, que aqui era o porto de chegada do maior contingente de africanos escravizados para a América, não só para o Brasil. A descoberta, quando meteram as escavadeiras e acharam os ossos, a descoberta deu a materialidade a essa escravidão da qual a gente tinha notícia através de Debré, Rugendas, essas coisas. O Giovanni Harvey tem um discurso muito bom sobre essa questão, porque isso aí, você disse aí, como é que a prefeitura vai lidar com isso, como é que vão lidar com isso, e isso deu uma materialidade de tal forma, repercussão internacional, que virou quase que uma pedra no sapato desse projeto mais amplo que é o Porto Maravilha. Por isso que eu te perguntei, que te provoquei sobre essa questão, a situação do quilombo da Pedra do Sal. Porque a Pedra do Sal é o centro mesmo ali daquela área, daquele miolinho da herança africana, Sim. Do circuito da herança africana. Então, na verdade, esse Porto Maravilha, que é meramente o nome fantasia de um acordo de cooperação federativa, né, assinado entre a União, o Estado do Rio de Janeiro e o município do Rio, ele acabou não trazendo nenhum benefício à comunidade quilombola Pedra do Sal, né? Ele, na verdade, só estimulou a criação de uma verdadeira quadrilha, né, que atua hoje dentro da zona portuária do Rio de Janeiro. Então, não é uma quadrilha formada pelo governo federal, pelo governo do estado do Rio de Janeiro, pelo município do Rio, pelo setor privado e pelo aquele outro setor que não é muito bem visto pela sociedade. Bom, então nós temos uma situação que é particular, mas também uma situação problemática e difícil, essa situação lá da Pedra do Sal. Mas você é coordenador nacional da Frente Nacional em Defesa das Comunidades Quilombolas, e eu queria que você entrasse nessa qualidade também na discussão mais ampla, mais abrangente, no estado do Rio de Janeiro, porque nós estamos com o INCRA Regional do Rio de Janeiro presente aqui ao debate. Sim. Então, vamos lá. Hoje existe uma verdadeira a movimentação por parte do governo federal no sentido de se abandonar a política quilombola. Vídeo que aconteceu agora em 2012, você tinha aí o chamado Programa Brasil Quilombola, né, que reunia todas as ações do governo federal para essas comunidades. Então, esse programa, ele foi esvaziado, né, dentro do PPA 2012-2015. É um programa que hoje ele só existe meramente no papel, só tem um nome, né? Então toda a sua dotação orçamentária foi deslocada para um novo programa chamado Enfrentamento ao Racismo e Promoção da Igualdade Racial. E isso, na verdade, mostra para nós a má vontade política do governo federal no sentido da titulação dos nossos territórios. Sim, Leandro, qual é a dificuldade? Como é que é esse processo de reconhecimento do território dos quilombolas, a titularização disso aí? Como é que é essa burocracia? O que, que é difícil nisso aí? Por que, que tão poucos são regularizados num universo de mais de 3 mil? O senso comum dita que a parte mais difícil seria o relatório antropológico. Tá? Nesse sentido, a autarquia em nível nacional tem feito vários convênios com várias universidades e várias instituições com notadas experiência no campo antropológico e tem produzido vários relatórios antropológicos para subsidiar os estudos. Só que esses relatórios antropológicos, eles são apenas uma pequena fração do trabalho administrativo que é você titular uma comunidade quilombola. Atualmente, o maior problema que nós encontramos nas comunidades quilombola para obter a sua titulação é, primeiro, a dominialidade das terras. O Brasil, ele possui um verdadeiro caos fundiário, que é o quê? Quando você faz o levantamento da dominialidade daquele imóvel que possui uma comunidade quilombola e que será desapropriado para que essa comunidade quilombola receba essa terra, você tem dificuldade em vários estados para chegar ao titular daquele imóvel e para chegar ao destaque daquele imóvel do patrimônio público. Essa é uma dificuldade. Por que, que isso complica o processo? Porque em não se chegando ao destaque do patrimônio público, a União entende que aquela pessoa que é a possuidora daquele imóvel, na verdade, ela não é seu dono legítimo, que a aquisição não foi legítima. E por conta disso desenrola-se uma batalha judicial para desapropriar aquele imóvel. Esse é o primeiro problema. O segundo problema, que aí, infelizmente, eu entendo que ele remete à questão racial, é: se nós estivéssemos desapropriando esse imóvel para construir um porto, uma estrada, uma hidrelétrica, os proprietários desses imóveis não seriam tão resistentes, não lutariam com tantas unhas e dentes na justiça como eles lutam quando eles sabem que a propriedade deles vai dar lugar a uma comunidade quilombola. Isso é racismo puro. Exatamente. Que o direito, esse é um ponto muito chave. O direito ancestral daquela comunidade vai ser reconhecido pelo Estado brasileiro, numa medida reparatória, e que aí começa a problemática. Certo. Então, infelizmente, o nosso problema ele é o quê? Como a gente não pode afastar a prestação jurisdicional, como a gente não pode negar contraditório e ampla defesa, no contraditório do processo administrativo faz com que ele se arraste durante muito tempo. Sim. Ô Ana, você que está acompanhando aí pelo telefone, você gostaria de fazer uma observação? A Ana é editora do Observatório Quilombola do Coinonia. Oi Ana, está na linha aí? Oi, Romão. Oi, tudo bem? Como vamos? Eu queria falar um pouquinho sobre essa questão da questão do território, né? O que tem avançado? A gente tem acompanhado que alguns estados têm avançado na regularização dos territórios via ação do governo do estado. Né? No Rio de Janeiro mesmo, o território de Preto Forro, que foi o último território a ser... É o segundo território, né? Foi Campinho e Preto Forro, os dois em área do governo do Estado do Rio de Janeiro. Então, acho que a gente precisa pensar, né, no sentido de instrumentalizar os estados, a garantir uma legislação estadual que facilite a questão da titulação da terra. Agora, notadamente, é isso que o Leandro está falando. Quando você diz para alguém que a sua área vai sair da mão dele para uma comunidade negra, uma comunidade quilombola, isso é o absurdo dos absurdos e todos os argumentos que você possa imaginar vão aparecer aí para deslegitimar esse uso desse território, para negar essa história, para negar essa relação das comunidades com as terras. Agora, é importante que a gente que a gente consiga novos aliados dentro do próprio Estado brasileiro, porque essa batalha da titularização dos territórios, ela acaba ficando na mão de um órgão, e que, na verdade, a gente precisa de uma força-tarefa para isso. Pensar políticas públicas para as comunidades é extremamente interessante e válido, mas é fundamental garantir o território, porque sem território não há comunidade. Clarificando a questão do Preto Forro, eu queria dizer que o Estado titulou Preto Forro porque, ao final dos estudos empreendidos pela autarquia, descobriu-se que as terras são estaduais. Sempre que o proprietário, não, no caso do Rio de Janeiro, o proprietário não consegue comprovar a dominialidade, entende-se que aquelas terras são do governo do Estado. E sempre que a gente chegar a esse resultado, o ITERJ, que é o órgão de terras do governo do Estado, vai ser instado a fazer o que fez em Preto Forro, emitir o título do imóvel. Tá? Certo. Romulo, você quer falar, hein? Exatamente. Um outro ponto aí, aproveitando a deixa da Ana Galberto, e é mais uma provocação aqui para a Frente Quilombola e para o INCRA também. Para o Damião. Para o Damião da Frente Quilombola, que é o seguinte, o presidente da Fundação Palmares esteve aqui com 180 ativistas do Movimento Negro há 2 semanas atrás, para conversar sobre a liminar que um juiz concedeu contra os editais para artistas negros no Brasil e também em relação a questões quilombola. Então foram 3 horas que ele conversou e uma das coisas que ele falou foi o seguinte, que 70% dos processos dentro da Fundação Palmares tem a ver com quilombos e que a maioria desses processos, por cada setor administrativo do governo federal que ele passa, dentro do próprio, de cada setor, ele vai e volta 7 vezes. Sim. Então, esta burocracia é de conhecimento dos donos de terras. Eles têm bons advogados, eles têm muito dinheiro, eles ficam em cima o tempo todo, eles sabem jogar com isso. É isso, existe. Não é nem um privilégio da questão quilombola. A gente sabe como é que a justiça funciona. É morosa para quem tem grana, né? Para quem tem advogado. E é morosa para quem não tem advogado. E rápida para quem paga as coisas ali, funciona direitinho. Rapidinho. Então, a pergunta é essa. Vocês sentem que existe uma mudança de vontade política no Brasil para o atendimento dos quilombolas? Porque no momento que um burocrata, basta um burocrata botar na gaveta 2 semanas e telefonar para algum outro advogado, porque eles telefonam mesmo para os advogados dos donos de terra, e parar com tudo. Existe uma possibilidade de que exista esse tipo de jogo político no momento em relação a vocês, feito está acontecendo com os índios? Fala, Damião. Repete a pergunta aí, Romão, por favor. Se vocês estão sentindo que existe Como é que você vê essa realidade que o Romão falou aí? Essa questão de você ter os escaninhos, tanto da burocracia, funcionando contra o processo de titularização das áreas quilombolas? Olha, instrumentos jurídicos nós já temos mais do que suficientes. Né? Temos aí artigos 215 da Constituição, o 216, o artigo 68 do ADCT, a própria Convenção 169, né? Que a gente acha que hoje é um dos instrumentos mais importantes que nós temos, né? Hoje a Convenção, desde 2004, na verdade, ela faz parte do ordenamento jurídico nacional, né? Aonde está colocado lá que para qualquer intervenção, tanto administrativa quanto legislativa, que afete diretamente os povos interessados, aí no caso se refere a indígenas e quilombolas, né, deveria haver uma consulta prévia e um consentimento desses povos, né, para que essas medidas fossem levadas a cabo. Isso não acontece, né? Até mesmo hoje você tem aí dentro do judiciário, né, uma discussão que, para a gente, no nosso entendimento, ela é inócua, porque hoje se discute a constitucionalidade do decreto 4887, né? Esse decreto, ele não trata de direitos, tá? O que trata do direito dos territórios quilombolas é a própria Constituição Federal e a Convenção 169, né? O que ele meramente trata é de como o Estado brasileiro vai proceder administrativamente na titulação desses territórios. Certo. Leandro. Não trato de direito. Olha, trocando em miúdos, a lei quilombola, para o nosso ouvinte, a lei quilombola, a lei que dá direito aos quilombolas, é de 1988, da Constituição de 1988, e os ruralistas, vamos dar o nome ao pessoal, entrou com uma ação para derrubar isso, ou seja, voltar atrás de 1988, voltada agora para 1988 para trás, no sentido de praticamente anular tudo que tem a ver com quilombola. E eu volto à pergunta, para a gente não entrar em grande conversa, de existe no momento um jogo político, vou dizer concretamente, para esperar acabar com essa lei, para que não haja nenhum processo mais quilombola no país? É a pergunta para o Inca e para frente. Leandro, como é que você vê essa história? É, a respeito da ação direta de inconstitucionalidade que visa derrubar o decreto que autoriza e concede os poderes ao INCRA de agir sobre as comunidades quilombolas, nós hoje temos um problema que é o seguinte: estamos começando a nos deparar com várias decisões na primeira instância da Justiça Federal no momento da ajuização da ação de desapropriação para criação da comunidade quilombola, para titulação da comunidade quilombola, em que os juízes estão ou sobrestando os processos ou indeferindo o nosso pleito de plano, simplesmente indeferindo, alegando, no entendimento contrário dos movimentos sociais quilombolas, que não há legislação sobre isso, não há poderes concedidos e que, como o decreto está sendo constitucionado, o decreto está sendo contestado no Supremo, vamos aguardar, o Judiciário aguardaria o resultado do Supremo para se posicionar sobre as nossas ajuizações de ações. Ou seja, alguns juízes já estão começando a impedir que isso em nível nacional, que o INCRA propõe a ação, ou seja, que o INCRA peça: senhor juiz, nós queremos essas fazendas aqui e vamos pagar por elas em dinheiro. O juiz diz: não, você não pode fazer isso. É o primeiro passo, né? Na verdade, é o primeiro passo administrativo, em nível de governo, né? Quer dizer, vai entrar na justiça dizendo: olha, vamos desapropriar. É o primeiro passo judicial, porque... Não, digo administrativo porque o INCRA que entra em nome do governo federal na justiça para indenizar ou para desapropriar determinada área. E aí o juiz volta, não deixa, é isso que você falou? Exatamente. Alguns juízes já entendem que nós não temos previsão legal para isso, em virtude da mera, exatamente, da mera contestação, ou seja, o decreto está sendo meramente contestado e para alguns magistrados federais ele já não vale mais. Quer dizer, isso já aguardando uma decisão que virá do Supremo, Deus sabe quando. Bom, nós estamos caminhando para o final aqui. Eu queria que a Ana Gualberto fizesse sua intervenção final a propósito dessa questão, que eu acho que é a questão mais grave que nós tratamos aqui até agora, né? Sem dúvida. Eu acho que a grande... tanto os entraves que estão sendo criados, né, desde quando se começa com essa discussão da terra, das comunidades quilombolas, né, do território quilombola, isso eu reafirmo mais uma vez. Eu acho que entre nós não há dúvida, mas acho que é importante a gente frisar que o componente do racismo, ele é a base de toda a negação desse direito, né, e toda essa burocratização desse processo de regularização visa manter ainda as populações no mesmo status que elas estão, né? Você mantém o status quo, você mantém as pessoas subjugadas a outras e mantém essas populações, embora o governo reconheça, o governo não garante, né, esse direito. Então, é uma situação muito dúbia que o governo brasileiro se coloca. É o mesmo governo que diz que a comunidade tem direito, que afirma seus direitos e cria medidas, cria formatos, e esse próprio governo não consegue garantir. Ele mesmo se enreda nos seus escaninhos, nos seus departamentos, e embola tanto meio de campo que essa identificação do sujeito e a garantia desse sujeito quanto sujeito pleno de direito, ela não se concretiza. Então, inviabiliza, né? A gente está monitorando isso e está intervindo quanto sociedade, está monitorando e dizendo que isso é uma preocupação da sociedade brasileira. Ok, Ana, muito obrigado pela sua participação. Obrigada no nosso debate hoje, tá? Um abraço aí, companheiros. Essa é a Ana Gualberto, outra editora do Observatório Quilombola do Coinonia, entidade ecumênica composta por pessoas de diferentes tradições religiosas que trabalha junto com as comunidades quilombolas. Vou aproveitar então para a intervenção final do Damião Braga dos Santos, que é coordenador nacional da Frente Nacional em Defesa dos Territórios Quilombolas. Então, o Romão perguntou se existe alguma movimentação nossa, né, junto ao judiciário. Existe sim uma conversa junto aos povos indígenas, aos parentes indígenas, né, no sentido da gente falar... Fala junto do microfone, por favor, Damião. Da gente estar seguindo a mesma linha de pressão que eles estão fazendo, não somente em cima do governo, do Estado brasileiro, mas também do próprio judiciário. Certo. Essa estratégia comum tem surtido efeito? Já está dando resultado? Já fortaleceu? Você sente que fortalece essa luta? Então, hoje na verdade, o governo vem fazendo uma... tentando regulamentar a consulta prévia da Convenção 169, que é justamente para poder retardar mais ainda os processos de titulação. Tá? Tanto de titulação dos territórios quilombolas, como a demarcação das terras indígenas. Né? Então, o INCRA hoje, já que o INCRA está aqui presente, hoje o INCRA, que é o responsável pela atual legislação, pela regularização dos territórios quilombolas, né, por toda essa tramitação, ele, na verdade, ele pouca voz tem. Dentro desse GT, foi criado um GT Grupo de Trabalho Interministerial, coordenado pela Secretaria-Geral da Presidência da República e do Ministério das Relações Exteriores. Sim. Né, onde o INCRA também é parte desse GT. Esse GT, na verdade, ele está servindo para poder segurar ainda mais os processos de titulação. Ok, eu queria agora passar a palavra aqui para o Leandro Pires Conte Guimarães, que é o superintendente regional substituto do INCRA. O INCRA parece que é parceiro nessa luta e está também do mesmo lado. Como é que é? Eu gostaria que você fizesse a sua intervenção final aí rapidinho. Como eu pontuei no IA mais cedo, nessa luta, dentro do aparelho de Estado, só há o INCRA, junto com as comunidades quilombolas, junto com os movimentos sociais que defendem os quilombolas. Somos nós que somos responsáveis pelo processo administrativo, somos nós que somos responsáveis pela ajuização da ação. E, infelizmente, essa é uma batalha que, no aparelho de Estado, nós travamos sozinhos. Foi pontuado aqui pelos movimentos sociais quilombolas que há uma disputa dentro do aparelho de Estado sobre a questão quilombola, sobre a questão indígena, tá? Sobre também a questão da reforma agrária, e que tudo que tange no Brasil à propriedade privada, apesar de nós nos julgarmos muito progressistas, o Brasil ser um país muito para frente, muito liberal, na verdade, ela mexe com paixões. E essas paixões à propriedade associadas à questão racial é combustível explosivo. É verdade. Família, tradição e propriedade, né? Romão, rapidinho. Eu termino com um apelo. Termino com um apelo. Que o Judiciário, que o Supremo Tribunal Federal dê uma ordem para que os juízes cumpram a lei que existe agora. Não existe lei futura. Existe a lei de agora, que é a lei que dá as terras aos quilombolas. Muito bem, o Tema Livre vai ficando por aqui. Eu quero agradecer a participação e a presença do Damião Braga dos Santos, do Leandro Pires Conte Guimarães, do Marcos Romão, da Ana Gualberto, que participou por telefone com a gente, discutindo hoje essa questão, uma questão permanente da luta dos quilombolas. Um bom dia para você. Amanhã, às 10h05, o Tema Livre está de volta. Até lá. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. Produção Luciana Vale. A apresentação Luiz Augusto Golo. Obrigado pela sua participação. Você está na Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação.